BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa que acontece na Boa Nova numa colaboração com a BLC3, Campos da Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira, no concelho de Oliveira do Hospital, hoje com uma nova convidada, Maria Edith Ferreira Abrantes, do concelho de Ceia, uma jovem de 33 anos que passo a saudar. Olá, Maria Edith, eu sei que gosta mais que a chame de Edith, que é assim que é conhecida, mas desde já seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Muito boa tarde, obrigada. Edith, portanto, tem 33 anos, integra também a equipa da BLC3. Como é que foi possível esta sua admissão entre a equipa da BLC3 e já agora também percebermos um bocadinho daquilo que foi o seu percurso até esta altura? Portanto, a Edith é de uma localidade do concelho de Ceia, pode dizer-nos qual? Exatamente, a Carvalhal da Louça. Edith, qual é que foram os seus estudos, um pouco, para conhecermos um pouco da sua formação? Sim, então eu licenciei-me em Biologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, sempre tive muito gosto pela ciência, portanto a Biologia sempre foi uma área que me fascinou. Entretanto, após conclusão do curso, comecei a trabalhar na área comercial, ou seja, numa área completamente diferente daquela em que me licenciei. Contudo, a Edith terminou o curso em que ano? Terminei o curso há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Sim. Portanto, mas por força da falta de oportunidade de emprego. Exatamente, área, exatamente. Começou a trabalhar noutras Sim, áreas. Sim, exatamente. Portanto, ao longo do meu percurso, a área comercial e o contacto com o público, a interação com os clientes esteve sempre presente, foi sempre uma constante. Trabalhei quer em lojas, ou seja, contacto direto com o público, atendimento presencial, tal como atendimento telefónico. Trabalhei num contact center durante 5 anos e, portanto, atendi a linha de apoio técnico e a linha de apoio comercial, ou seja, tive sempre esta interação com... Portanto, muito bem. A Edith, ainda que sem trabalho na sua área, não parou, não cruzou os braços. Exato. Até que surgiu uma oportunidade. Sim. De poder fazer ou estar dentro daquilo que mais gosta de fazer na área da biologia. Exatamente. Como, portanto, é que aconteceu esta... Isto aconteceu numa altura da minha vida em que eu achava que estava na altura de mudar o meu percurso profissional e foi então que comecei a procurar emprego na minha área. E já tinha visto na comunicação social uma notícia da BLC3, só que foi uma amiga e atual colega de trabalho, a Carla Miranda, que já tinha feito um estágio de verão na BLC3 e em conversa com ela, ela falou-me, deu-me muito boas referências da BLC3 e então eu comecei a fazer mais pesquisas e fiquei bastante entusiasmada e com a BLC3. Porque na sua área, na área da biologia, aqui na nossa zona do interior, sim, não seria muito fácil. Exatamente. E como eu estava também... Estudei em Coimbra e acabei por ficar por lá, também não estava muito a par o que é que estava a acontecer aqui, nunca tinha então ouvido. O trabalho e as suas experiências profissionais após licenciatura não foram aqui na nossa região, foram em Coimbra? Foram em Coimbra, tive uma também aqui na região, mas maioritariamente a maior parte do tempo passei em Coimbra. E era a sua vontade também regressar aqui? Sim, sim, sim. Apesar de gostar de estar fora também, mas... É bom estar ao pé da família, claro. Sim. Claro. Portanto, surgiu, ficou a saber um pouco mais por uma amiga acerca da BLC3. Exatamente. A própria Edith pesquisou, não é? Sim. Quis saber mais acerca da BLC3 e surgiu então. Sim, entretanto, passado cerca de 2 semanas, percebi-me que estava uma oferta para uma bolsa de investigação, candidatei-me, fui então contactada pela equipa da BLC3 para ir a uma entrevista. Entretanto, fui à entrevista, portanto, foram várias entrevistas e correram bem e acabei por ser admitida. Isso foi há quanto tempo? Foi em outubro de 2018. A entrevista então, foi final de agosto, recente, não é? E iniciei funções na BLC3 em outubro de 2018. Portanto, sim. Ainda é fresquinha. Sim. Assim, na, sim. BLC3. Na BLC3, quer-nos explicar qual é que é o seu dia-a-dia? Quais são as funções, sim, que ele desenvolve? Sim, então na BLC3 eu estou, portanto, envolvida no programa LabEduca, que é um programa de literacia científica, onde desenvolvemos atividades com crianças e jovens dos 3 aos 16 anos. Os principais objetivos deste programa é aproximar as crianças e os jovens à ciência e à tecnologia e também promover o desenvolvimento sustentável, ou seja, nós tentamos consciencializar as crianças para mudanças de atitude necessárias para o desenvolvimento sustentável. Como é que acontece, Edith? Vocês vão às escolas? Sim. Os meninos vão até... Nós, portanto, vamos às escolas do pré-escolar, uma vez por mês a cada escola, sendo que do agrupamento de escolas de Tábua temos 9 escolas, num total de 12 turmas. E do agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital temos 16 escolas, num total de 18 turmas. Isto falando só do pré-escolar. Nós deslocamos, então, uma vez por mês a cada uma dessas escolas, o que nos ocupa praticamente todo o mês, ou seja, só há 3 ou 4 dias do mês em que nós não vamos ao pré-escolar. Portanto, serve-vos também para respirar um bocadinho. Exatamente, e ganhar fôlego, exatamente. E se calhar preparar as atividades. Portanto, este projeto Lab Educa é essencialmente dirigido então ao pré-escolar? Não, também recebemos e fazemos visitas, portanto, ao segundo ciclo, ao 5º e 6º ano, fazemos atividades com eles. Tanto na BLC3 como nas próprias escolas, temos uma média de 80 alunos do 5º e 6º ano que acompanhamos. Aí já não é semanalmente, é de 2 em 2 semanas. Uhum. E o que é que fazem com eles? Experiências? Sim, com o pré-escolar somos nós que preparamos as atividades e, portanto, levamos até às escolas. Com o 5º e 6º ano, muitas vezes em contacto com as professoras, portanto, de ciências, tentamos adequar àquilo, à matéria que eles estão, portanto, a dar naquela altura, ou tentar adequar o máximo possível à matéria do próprio ano letivo. Muito bem, e como é que tem sido esta reação por parte de, sobretudo, acredito que os meninos de pré-escolar fiquem logo assim muito encantados, sim, com sim. as pequenas experiências que vocês possam fazer, e certamente os mais crescidos também, mas de um modo geral, como é que é o feedback? O feedback é muito positivo, é muito bom, portanto eles gostam muito das atividades, já estão à nossa espera quando nós chegamos à escola. Fazer aqui uma sessão de Lab Educa. Pode ser, sim. Ainda que quem nos acompanha apenas pelo FM seja difícil de acompanhar, no entanto, mas poderíamos marcar, agendar um dia em que transmitimos em direto pelo Facebook. Teremos todo o gosto. Para podermos também mostrar o que é isto do Lab Educa, que funciona na BLC3. Acredito que também em períodos de férias... Sim, exatamente. Depois nós também, esporadicamente, recebemos também alunos do secundário. Também fazemos atividades com eles, normalmente não é com uma frequência tão grande como com o pré-escolar e com o segundo ciclo, mas também recebemos ocasionalmente, e sempre que há férias de Natal, férias da Páscoa e verão, temos sempre atividades. Portanto, abrimos inscrições, temos uma plataforma e normalmente são os pais que inscrevem as crianças. Portanto, isto é sempre dos 3 aos 16 anos. E aí são eles mesmo que vêm à BLC3 e passam o dia inteiro connosco. Exatamente, bem, a desenvolver atividades. Sim. E os pais, já agora, porque também se avizinham as férias do verão, exatamente. Não é? Já agora, se calhar, poderíamos falar um bocadinho sobre isso. Como é que funciona? Os meninos ficam lá o dia todo? Ficam o dia todo, podem sim. Podem almoçar lá? Exatamente. Podem almoçar nas nossas instalações, ou então os pais, por vezes, optam ir buscar à hora de almoço e levar para casa e voltar a trazer à tarde. Isso tem custos? Não, não tem qualquer custo. E como é que decorre esse programa? É de períodos, algumas semanas? No Natal foram 3 dias, com ciência. Na Páscoa tivemos 2 dias. Neste caso, na Páscoa tivemos, portanto, um dia de... para crianças dos 3 aos 9 anos e no dia a seguir dos 9 aos 16, para separarmos também um pouco uhum. pelas idades, para ser mais fácil adequar as atividades a cada faixa etária. Sim. Para este verão, estamos a pensar, ainda não sabemos quantos dias é que vamos ter, se será uma semana inteira ou não, mas pelo menos 3 dias costumamos ter. Pronto, e certamente depois a BLC3 divulgará. Exatamente, não é? Fazemos sempre divulgação através das redes sociais. E é interessante. É muito interessante. Sim. Portanto, a Edith, de alguma forma, quase que assume aqui um papel de professora, não é? Um pouco. Porque o próprio nome diz Lab Educa. Exatamente, Educa, exatamente. Educação Lab certamente terá a ver com laboratório, não é? Sim. Portanto, de alguma forma, acaba por ter aqui este papel de professora e também de uma jovem, com certeza que entre os mais novos é muito bem acolhida. Sim, sim, sim. O feedback é muito positivo e é uma experiência gratificante. E a ideia também é muito comunicativa. Gosto muito da comunicação, é? Sim. Muito bem. Portanto, programa Lab Educa, mas não se esgota aqui as suas funções, não é? Sim, de outubro até fevereiro estive basicamente sempre focada mais no Lab Educa. Depois, entretanto, como veio a minha colega, a Marta Leite, ela também começou a fazer parte do Lab Educa. Eu, entretanto, também tenho outras funções. Portanto, sou responsável pela gestão de stocks e inicialmente comecei a parte das encomendas. Uhum, a gestão de stocks de quê? Para os laboratórios? Para os laboratórios, consumíveis e reagentes. Portanto, tudo o que as tudo outras que é necessário, equipas necessárias exatamente, vão sim. bater à porta da Edith sim, para sim. a Edith tratar de sim. encomendar. É difícil esse trabalho? Pronto, se alguém nos estivesse a ver, veria que a Edith não estará tão satisfeita com este trabalho do que com o Lab Educa. O Lab Educa é muito mais gratificante, o trabalho sim, com é os mais novos. Sim, é diferente, mas tudo se faz. Mas tudo se faz, não é? Sim, portanto, sim. gestão de stocks, encomendas e também suporte técnico geral exatamente, às investigações. Exatamente. Então, a Edith é assim, o que se costuma dizer, o pau para toda a colher. Um bocadinho, é? Sim. Então, nesta parte de suporte técnico, o que é que a Edith portanto, faz? Essa parte também está ainda incluída na parte da gestão de stocks e de encomendas, ou seja, nós temos uma equipa de suporte geral à investigação, tudo o que é necessário, tanto a nível de material como mesmo a nível de investigação, ou seja, se nós tivermos que prestar apoio à investigação, portanto, somos nós essa equipa que faz esse auxílio, esse suporte. Portanto, independentemente do laboratório ou do projeto de investigação, portanto, são vários que estão a decorrer e nós vamos para onde é necessário no momento. Uhum, muito bem. Portanto, a Edith está então na BLC3, ainda ao abrigo de uma bolsa de investigação. Bolsa de sim. investigação, que terá a duração. Sim, de... tem a duração de um ano, mas poderá ser prorrogada, sim. E gostaria de, sim, de sim. continuar. O meu objetivo é continuar, sim. Portanto, a Edith regressou à sua localidade, exatamente. A Cardenal da Louça, sim. e faz deslocações diárias sim. para a BLC3, exatamente. Até porque não é assim tão distante, não é? Não, são cerca de 40 km por dia, portanto já no total, ida e volta, não é muito, é razoável. Podemos dizer que acaba por ser um pouco interessante, não é, ter sim. saído de Coimbra, sim. Capital do distrito, onde acontecem muitas atividades, onde estão concentradas grandes empresas e acabou por ser em Oliveira do Hospital que encontrou o lugar onde desempenha aquilo que gosta. Gosto, que exatamente. Muito prazer, sim. que é a BLC3. Exatamente. Quando começou a pesquisar, quando a sua amiga lhe falou e começou a pesquisar o que é esta BLC3, acredito que foi ficando surpreendida. Sim, fiquei bastante surpreendida. A BLC3 é um centro de investigação muito bem qualificado, é um campus com grande referência, já tem vários prémios atribuídos. E é um orgulho fazer parte de uma equipa jovem e dinâmica e estou a gostar muito de estar muito. E as perspectivas são boas. Uhum, portanto, e acredito que gostaria de continuar, de continuar por cá. Já agora, aqueles que, com aqueles que priva, seus amigos, conhecidos, costuma falar, sim, certamente sim. será motivo de conversa. De conversa, exatamente. A BLC3, este é um espaço que a Edith sugere. Sim, sim. E é engraçado porque os meus colegas da minha área ficam também bastante surpreendidos por haver um campus de investigação numa zona do interior. E a própria Edith fica impressionada com as investigações que ali sim, estão sim, em curso. Sim, sim. De todas, qual é aquela que mais lhe está, de alguma forma, a suscitar maior interesse ou que possa estar... Gosto de várias. Ali estão a ser desenvolvidas várias investigações. Várias pode, investigações. Pode indicar aquelas mais importantes na área... A parte da biorrefinaria. Da biorrefinaria. Sim. Portanto, que acaba por ser a mãe exatamente. Deste projeto da BLC3. Da BLC3, não é? A biorrefinaria que também foi... E é com este projeto que a BLC3 também tem conquistado importantes prémios exatamente. E reconhecimento a nível europeu até. Sim. Edith, portanto, uma jovem do Conselho de Saia, que diariamente se desloca para Oliveira do Hospital, onde tem então, está integrada no programa Lab Educa, onde é responsável juntamente com outra colega, é também responsável pela gestão de stocks e encomendas e, para além disso, suporte técnico geral às investigações. Portanto, tem muito que fazer diariamente. Acredito que sim, não é? Sim. Edith, muito obrigada por ter vindo aqui. Obrigada a eu. Nova, dar o seu testemunho. É para isto que serve este espaço BLC3, Ciência no Interior, para darmos a conhecer um pouco daquilo que é este campus da tecnologia e inovação, os jovens que ali estão inseridos, o trabalho que ali é desenvolvido para que possamos levar longe o nome da BLC3. Muito sucesso pela sua vida. Muito fora, obrigada. Muito em particular na vertente profissional e pessoal. Obrigada. Muito boa obrigada. Tarde. Ficamos por aqui neste espaço BLC3 Ciência no Interior. Nós regressamos no próximo programa. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.